Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil. Diziam que era o fim, que tudo estava acabado. Mas com a força de Deus, ele ressurge das cinzas. Evoluindo para um novo formato, um novo visual, totalmente diferente. Este é o novo paredão mega digital. Agora High Volt. Um verdadeiro absurdo de som. Com 100 mil watts de potência. Toma esse grave. Aqui está o novo paredão mega digital. Um paredão de som tocando com qualidade e perfeito som. Possuindo um complexo sistema hidráulico, tocando na pressão. Tudo pronto. A espera acabou. A hora é agora. Ele voltou. Este é o novo paredão mega digital. Então, Mike, vamos botar o mega paredão digital pra estremecer tudo. Alô, DJ Mariano! Pra cima! Poderoso vai tocar. Tudo que existe é qualidade. Esse som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou você, o melhor da noite. Mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é dos desigais. Oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Sem qualidade, sem som, quando nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é dos desigais. Oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Concorrência, este é o paredão mega digital. Estou aqui pra te dizer bye bye. Ficar aqui sem o teu amor. Digital, um verdadeiro show automotivo. Da concorrência. Uou. Com você.

Este é o novo paredão mega digital. Ele ressurge das cinzas, evoluindo para um novo formato, um novo visual, totalmente diferente. Eu sinto que você já não está sentindo o amor que eu te dei. Hoje está só comigo, mas em qualquer lugar. Som. Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar. Magnata ou chefão. Sei que no salão quero dançar. Muitos passos vou mostrar. O magnata ou chefão. Tem o DJ Júnior comandar. Muito som vai detonar. Batida te levar, você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom. Sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. Sou magnata, chefão. Sou magnata. Essa festa o chefão vai te mostrar o que é bom. paredão mega digital com 100 mil watts de potência. Um paredão de som tocando com qualidade e perfeito som. Eu preciso saber como se encontra essa luz. Faz meu coração bater mais forte e me seduz. O que é essa dor? Sentir falta de alguém. Oh, oh. Porque eu me sinto assim, faltando um pedaço de mim. Tecno Show. Sucesso.

para respirar. O que eu quero é te constar, sem te chamar e te beijar. Viver momentos sem sofrimentos não dá pra viver assim. Pra viver assim. Pra mim, já é demais. Isso que você me faz, sofrer demais. Olhar pra mim, não faz assim. Me dá um tempo desse sofrimento de amar você assim. Paredão Mega Digital, um verdadeiro show automotivo. Gente, veio não consigo.

crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. É que no show e ponto final. Pra machucar, quem me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Este é o novo paredão mega digital. Agora, Raivos. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Este é o novo paredão mega digital. Ele ressurge das cinzas, evoluindo para um novo formato, um novo visual, totalmente diferente. Manda 007. Bonito. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo.